Tudo bem? Tudo bem? Estamos de volta duas semanas depois. Sim, por vários motivos, não só um, mas vários motivos. Gravamos hoje outra vez. Hoje, exatamente. Estamos a gravar à tarde. Normalmente ouvem-nos a dizer, boa noite, olá e tal. Que horas são aí? São 10 da noite. Agora aqui são 3:30 da tarde. Exatamente. Do dia 18 de outubro. Exatamente. Bem-vindos ao episódio número 20 do Fibra de Carbono. Bem-vindos. O melhor podcast, a melhor conversa de café sobre automobilismo à crosta da face da terra, no mundo em geral, Portugal em particular, não ao contrário. Enganei-me. Um gajo quer dizer a coisa mal de propósito e depois diz a coisa bem. Acontece. Como o Paulo disse, hoje são 18 de outubro de 2012. Exatamente. E este é o episódio 20, é um número redondinho. É um número bem redondo. Se bem que é o 21º que nós fazemos. Se bem te recordas, houve aí dois que foram lançados em simultâneo e nós fizemos a coisa em duas partes. É, exatamente. Portanto, estas duas semanas estivemos sem gravar, deixámos de fora, por estarmos duas semanas sem gravar, deixámos de fora o comentário dois grandes prémios, o grande prémio do Japão e da Coreia. Japão e da Coreia. Mas foram mais ou menos parecidos, quer dizer... Vamos a ver, o vencedor foi o mesmo, é verdade. A corrida do Japão não foi tão chata assim, porque teve aquele lado decisivo do Alonso. Curva, do Alonso, a primeira curva do furo que o Raikkonen lhe fez... A segunda corrida da Coreia foi incrivelmente chata. Antes de avançarmos para isso, para o tema principal que nos traz aqui e que vos traz a ouvir, eu gostava de não deixar de referir um acontecimento da semana passada que eu e sei que o Paulo também tomámos muita atenção, que foi o salto estratosférico do Felix Baumgartner. É isso mesmo. Eu e o Paulo acompanhámos em direto. Aliás, foi graças ao Paulo que eu consegui acompanhar em direto. Que foi o Paulo que me arranjou um link que eu não estava a conseguir abrir pelo YouTube. Desde já deixa-me agradecer-te, se não fosses tu. É que nenhum de nós esteve vivo para ver o homem aterrar na Lua. É verdade. Não que isto seja um feito talvez tão grande, que envolva tantas pessoas. Não deixa de ser uma coisa que nunca tinha sido feita, com risco pessoal para alguém, exatamente, não é? E que envolve um programa espacial, porque isto no fundo foi um programa espacial, certo? Sim, pode ser uma firma de bebida energética, não é? Sim, de qualquer das maneiras, aí o que eu acho é que a conquista do espaço daqui para a frente... Acaba aos privados. Exatamente, vai ser um bocado diferente. Embora eu acho que, por exemplo, não estou a ver, vamos supor, assim, um bocado, pois, exagero, não estou a ver, por exemplo, uma firma de tampões a construir um foguete que coloque, vamos supor, uma mulher, primeira mulher na Lua, vamos supor. Sim. E a saga toda é patrocinada por uma firma de tampões. Não estás a ver isso? Agora que tu falas nisso, até vejo algum sentido. Isto foi a Red Bull, vamos lá ver, isto foi a Red Bull, porque a Red Bull faz este tipo... Exatamente. É conhecida por apoiar este tipo de, tipo de façanhas. De qualquer das maneiras... Também é uma façanha relativamente simples, não é? Comparada com construir um fogão espacial, colocar... Ok, eu diria que é simples comparada com isso, mas não é simples simples. Certo. Exatamente. Pronto. Estou a fazer com o termo de comparação, não é? Porque, por exemplo, o plano da Red Bull, este plano da Red Bull, este plano foi do Felix Baumgartner e toda a gente que esteve envolvida, demorou cerca de 3 anos. É porque acho que foi mais até. O planeamento começou em 2009. Pronto. Construir a cápsula. Começar a fazer testes, simuladores. Estou a falar de simuladores de túnel de vento e tudo mais. E depois começar, como tu sabes, houve dois saltos de teste. Um em março e outro em julho. Exatamente. E este terceiro salto que deveria ter acontecido, que aconteceu, deveria ter acontecido na terça-feira. Não aconteceu porque eles não tinham vento. Estaram de novo na quarta-feira e apareceu um vento relativamente forte para abanar o balão. Não é? Portanto, estamos a falar de um balão de 60 metros. Não é? Com a ponta toda. Acho que eram mais de 100. Sim, coisa assim, pá, 300 pés. Pronto, foi o que eu li. Portanto, 300 pés é 100 metros. Pois, exatamente. Portanto, e depois repara, para fazer um salto de 5 minutos, demoramos 2 horas e meia quase a ver aquele balão subir. Uhum. Não é? E foi, quer dizer, foi uma façanha, não é? Uhum. Tudo aquilo foi concentrado para aquele dia, para aquela tarde, neste caso. No nosso caso em particular, não é? Exato. Eu vou dizer, o que eu não espero tão cedo, se bem que essa história dos tampões até faria algum sentido, mas eu não espero tão cedo ver investimento privado num programa espacial a uma empresa cujo negócio principal, ou em inglês o core business, não seja o turismo. O turismo espacial ou qualquer coisa a ver com o espaço. Isto é um caso excepcional. Tu tens, por exemplo, o Richard Branson, que está a investir numa coisa que é a Virgin Galactic, não é? Que mais ano menos ano está a meter turistas no espaço, não é? Uhum. E as pessoas vão pagar de início a volta de $200,000. O Barrichello famosamente já comprou uma viagem. Vamos lá ver quando o foguetão estiver pronto, se ele vai confirmar, não é? Mas vai haver muita gente que já adiantou o dinheiro e está à espera. Exato. De uma certa forma. Portanto, é esperar até ver. Ei, também esperamos anos e anos e anos pelos carros elétricos e estão a começar a aparecer. Não é? Vamos esperar mais um bocado, se calhar. Pedro, agora, pronto, não é? Fazendo este tempo de comparação, eu acho que os carros elétricos são um bocado como os telemóveis. Os telemóveis da primeira geração eram o que eram, tinham as limitações que tinham há 15 anos. Pois, mas é? a questão aí eu acho que é diferente, porque os primeiros telefones, que eram grandes trambolhos e eram tecnologicamente muito rudimentares, não vieram substituir nada que já existisse que fizesse a mesma função. Sim, mas o que estou a falar é a tecnologia, não é? É aquilo que eles têm, os carros elétricos, de uma certa maneira, porque repara-me nisto. Antes eram baterias de ácido, não é? Como as pilhas, não é? Agora tens baterias de lítio. Sabe-se lá que mais material que eles não arranjam. Claro, a tecnologia anda para a frente. Anda para a frente, não é? Anda para a frente. Me garante que daqui a 20 anos eu tenha baterias de automóveis que durem 600 km de depósito. E cuja duração... Sim, exato, temos que esperar para ver. Mas nada impede. Porque há tecnologia. Há tecnologia. É só descobrir a fórmula. Eu só não papo é... Aquela cena, aquela conversa de café, então, eles já têm isso, mas não querem revelar porque não convém. Não, não papo isso. Já não é por aí. Já não papo por aí. Isso. Há 15 anos podia ser assim, mas agora não. Agora já vês que a indústria quer mesmo. Não é? Está lá, a indústria quer mesmo. Tu tens tipos que estão a investir milhões, olha a Tesla, não é? Tesla é um investimento de milhões de quatro tipos de vinhos de Silicon Valley e juntaram-se e fizeram aquilo, não é? E agora começas a ver, outro dia estava a ver um carro elétrico que é o novo Tesla Model S, fizeram comparação com um BMW Série 5 e ele foi mais rápido, num drag race. Uhum. Carro elétrico a ser mais rápido com um carro de a gasolina. Não é? Sim, nessas condições as limitações de um carro elétrico não estão tão à vista também, não é? Dão as vantagens. Porque as limitações. Exato, mas nós estamos a falar de impulsão, não é? Claro. O binário. Uhum. O binário, não é? Em certos aspectos, o binário de um carro elétrico começa a ser superior ao de um carro a gasolina. Ou um carro, se tu quiseres, feito de um motor de combustão. Não é? Uhum. Pronto. Podemos ir por aí. Queres continuar a falar de Fórmula 1? Sim, podemos passar para aí. Os rallies? Não, podemos passar para o tema da Fórmula 1. O Grande Prémio, sinceramente, já não lembro se foi da Coreia, se foi do Japão. Eu adormeci mesmo, como aquilo é de manhã. É o da Coreia. O da Coreia foi enormemente aborrecido. O Vettel, basicamente, arrumou tudo na primeira volta. Ainda houve no fim aquela história dos gajos estavam sempre a apertar com ele para ele ter cuidado por causa do pneu da frente. Porque aquele circuito é um circuito anti-horário. Primeiro que tudo, é um dos poucos circuitos anti-horários. Não sei agora se... Eu creio que é, mas corrijo-me se estiver enganado. O de Austin não vai ser também anti-horário? Vai. Pronto. Então já tens um, dois, três, tens Interlagos, também é anti-horário, e não tens muito mais. Anti-horário, talvez 95% das pessoas que estão a ouvir isto sabem o que é, ou porque é que é importante, porque se dizer que é anti-horário, esclarece facilmente. A questão é que a maioria dos circuitos são feitos no sentido horário, portanto, se olharmos para o layout da pista por cima, são corridos numa direção, ou seja, tem mais curvas para a direita do que para a esquerda. Uhum. Não é? Resume-se a isso. E há meia dúzia deles que são ao contrário. Como tem é o mais caso curvas para a esquerda do que para a direita. Exatamente. Era o que havia, por exemplo, na Turquia. Turquia era um circuito anti-horário. É raro e é importante também para os pilotos por causa de uma coisa. Nos exercícios físicos que eles fazem, eles reforçam os músculos do pescoço, no sentido de poderem suportar as forças G em cada curva, principalmente nas curvas onde eles são mais sujeitos. No circuito horário, serão sempre os músculos do lado direito que são mais sujeitos. Num circuito anti-horário, é o contrário, são o lado esquerdo. E o lado esquerdo nem sempre é devidamente reforçado. Nem todos os pilotos fazem o devido reforço. E como agora há, neste momento, três circuitos em sentido anti-horário, curiosamente todos para o fim, ou seja, de Coreia, agora aos Estados Unidos e depois no final no Brasil. Não há mais nenhum antes? Eu creio que não. Havia outra Turquia, mas a Turquia. Havia da Turquia, exatamente. Já se foi embora. Da Malásia não é. O da Malásia não é. O da Austrália não é. O da China não é. O da... Não, não... O Bahrein também não. Tô... Japão, no Bahrein não é. Canadá não é. Não, não é, não é. Europa não também é. Não. Grã-Bretanha. Não. Alemanha. Não. Havia... Imola era, mas já não está. Imola era. Imola, exatamente. Sim, mas agora já não está no calendário. Sim, são mesmo só estes três. E curiosamente... A Índia não é. Não. Anti-horária? Ou é anti-horária? O Abu Dhabi é anti-horário. Ah, pronto. Não é? Não... É. Abu Dhabi é anti-horário, portanto são quatro. Mas se tu fores ver, é tudo no fim. Tudo no fim. Sim. Isso importa para os pilotos, importa para os projetistas. Não sei se tu fores ver os blogs técnicos de Fórmula 1. Sim, os Carbs e o do Craig Scarborough. Muitas vezes são mostrados pormenores em que asas traseiras, principalmente, são assimétricas, porque de facto... O circuito anda-se mais para a direita do que para a esquerda. E pode haver circuitos com características especiais que justifiquem isso. Uhum. E esta história dos pneus também. Os pneus, são projetados quatro pneus. Uhum. Um para o lado esquerdo, à frente e para trás. Para o lado direito, à frente e para trás. E se um piloto... obviamente os pneus de trás e da frente têm tamanhos diferentes. Mas os de exterior... Os pneus da frente e de trás, do lado esquerdo e do lado direito, são diferentes de lá para o lado esquerdo e para o lado direito. Até houve uma vez, salvo erro, há 2 anos, montaram os mecânicos numa paragem de boxes os pneus ao contrário no carro do Kovalainen. Porque essa vez foi quando ele esteve na McLaren. Pá, e o carro não seguia, porque os pneus são diferentes. Uhum. E portanto, é natural que os projetistas tenham menos dados de como um carro se comporta quando a maioria das curvas são feitas para a esquerda em vez de para a direita. Uhum, exatamente. Portanto, isso tem muita importância. Uhum. Voltando um bocado à Fórmula 1, esta semana está a acontecer, houve várias definições, se preferimos, da grelha para o ano, não é? A mais aguardada e a mais... provavelmente o segredo mais mal guardado foi a renovação do Felipe Massa por mais um ano na Ferrari. O segredo mais mal guardado? Sim, porque já eu, pelo menos eu ouvia isto desde o final de agosto. Toda a gente dizia, e estou a falar mais que uma fonte, dizia-me que Massa iria ficar na Ferrari até por mais um ano, por entre aspas, falta de alternativas, e também porque a partir de 2014 tens um novo regulamento, tens um novo... tens novos motores, etc, etc, etc. Era um segredo relativamente mal guardado, e depois também como é que eu ia dizer, as prestações de massa no final nestes últimos grandes prémios, não é? Combinando com o pódio no Japão, fizeram com que ele, digamos, renovasse o vínculo pela escuderia por mais uma temporada, não é? Agora vamos a ver se ele vai continuar. Para além disso, é capaz que continue por mais um ano. Mais um ano em 2014. Na minha opinião, porque eu acho que, primeiro de tudo, o Sebastian Vettel não vai para a Ferrari. Fala-se que o Vettel já assinou para a Ferrari, uma espécie de contrato de promessa, um pré-contrato. E quando o Alonso se reformar, achas que... Quando o Alonso se reformar, a história é outra. Ou quando o Alonso se rumar para outra equipa, a história é outra completamente diferente. Não vejo diferente. O Alonso a sair da Ferrari sem ser para a reforma. Pois, mas eu também não acredito muito que o Vettel vá para a Ferrari para ser companhia de equipa de Alonso. Também não, é? não acredito. Porque a Ferrari trabalha com uma hierarquia e a história de ter dois bons pilotos do mesmo poleiro não é... Nunca foi... Quer dizer, depois repara uma coisa. Tu tens o sistema do Alonso, de trabalhar do Alonso, é que toda a equipa esteja à volta dele. Percebes? Ele é dominante, não é? Ele é dominante. Ele é dominador. E o Vettel tem ali na Red Bull a oportunidade que ele tem para como é que eu ia dizer? Para ser melhor, não é? Para ser o piloto que é. Porque tem uma boa equipa, tem um bom projetista, sabe tirar, sabe mexer com o carro, sabe fazer boas corridas, sabe ser dominador. Estás a entender? Se tem um bom carro, domina. É o que viste o ano passado. E agora este ano, que engatou para lá a sexta marcha, para apanhar o Alonso e ultrapassá-lo no campeonato. Uhum. Enquanto o Adrian Newey estiver na Red Bull, ele fica. Pronto, ele sabe, é uma zona de conforto e ele vai ficar por lá. Não vejo ele a sair da zona de conforto e ir para um sítio onde ele não tem apoio nenhum. A não ser que Newey vá trabalhar para a Ferrari, não é? Mas também eu não acredito lá muito nisso, porque o Adrian Newey, para quem não conhece muito bem a carreira dele, tem uma carreira de 30 anos na Fórmula 1. Uma das coisas que o Newey quer, e que a Williams não deu, e que a McLaren não deu, ele quer uma parte das ações da equipa, não é? E deve ser algo que a Red Bull lhe deu, para ele ficar lá. Se fores ouvir, não ouves nada do género que, vamos supor, a Ferrari vai-lhe oferecer um lugar para o Adrian Newey na equipa, para projetar os carros dele na equipa. Não vês... E quando falo disso, não falo por exemplo, da... Seja da Williams, por exemplo, um possível regresso, ou ao Lotus, ou na McLaren, não vejo nada disso. Ou a Mercedes, ou até a própria Mercedes. Ouve-se falar muito do rumor de que a Mercedes gostava de ter o Adrian Newey no seu equipa, mas mas ele diz que o que ele quer é... Pronto, mais do que projetar carros, é ter uma parte de leão na equipa, não é? Uhum. Pá, imagina, tu dás um salário, mas também uma parte na estrutura acionista. E a Red Bull tem planos para ficar, e dá essa impressão, a Red Bull tem planos para ficar na Fórmula 1 durante muitos anos. Certo? Esperemos que sim. Não é, porque assim, eu digo isto, eu não acredito, eu vou dizer isto, há muito tempo que eu não acredito nas marcas de automóveis. Marcas de automóveis. Porquê? Porque o objetivo deles é sempre aquele, ganhar no domingo e vender na segunda. E o ganhar no domingo e vender na segunda implica um plano de 5 anos, no mínimo. Percebes? Se a Mercedes ganha, se a Mercedes, vamos supor, arranja um bom carro e ganha títulos, vai ganhar títulos, pode andar lá durante 3, 4, 5 anos e depois desmonta a estrutura, não é? Não estou a falar, por exemplo, fornecimento de motores, porque estão lá há quase 20 anos a fornecer motores, não é? Talvez a Mercedes, por ter o seu passado na Fórmula 1, seja um bocadinho diferente do que, por exemplo, uma Honda, uma Renault uma Toyota ou o que quer que seja, estás a entender? Porque eles entram e saem, entram e saem, entram e saem. Pá, ficam 10 anos, depois saem durante 5, voltam, ficam durante 5, saem durante 10 anos e depois voltam. A Honda é assim. A Honda sempre foi assim. Estás a Mercedes... contar o fornecimento de motores também. Estou a contar com o fornecimento de motores, não é? A Renault, como tu sabes, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, só fica lá como fornecedora de motores. Não estou a ver a Renault voltar a montar os próprios chassis, etc, etc, etc. Não nos próximos 10 anos. Ficar como fornecedora de motores é outra coisa. De resto, quer dizer, é por isso que eu não acredito muito, não é? Por exemplo, uma coisa como a Red Bull está, como tu sabes, está em todo lado, não é? Tu vês a Red Bull em todo lado. E as suas latinhas que dão dinheiro e eles têm um retorno incrível. A Red Bull provavelmente, e depois tem uma estrutura, como tu sabes, tem, por exemplo, uma equipa júnior, tem a Toro Rosso, sim, não é? Tem uma equipa júnior atrás, forma pilotos, não é? Ou pelo menos saca pilotos na formação e para os colocar na Fórmula 1. Por exemplo, é por isso que eu acredito mais na Red Bull ficar 20 anos, ou 30 anos, ou 40 anos na Fórmula 1, pelo menos enquanto o Dieter Mateschitz estiver vivo, ou enquanto o Helmut Marko ainda for influente, e o Christian Horner, e o Adrian Newey, não é? Eles têm ali uma equipa boa, e provavelmente vão ficar lá durante muito, muito tempo, digo eu. Uma equipa boa que já deu resultados excelentes, não é? Exatamente. Ainda por cima. Quer dizer, no final é com uma fórmula garantida, que aliás foi a fórmula que deu a vitória ao Vettel, pelo menos nestas últimas corridas, que é arrancar à frente, ou na primeira curva ganhar a primeira posição, ter ali 5 ou 6 voltas mais rápidas, fugir daquela janela do DRS, e depois é continuar. É, e se tu fores ver, na Coreia o Vettel conseguiu ser o piloto com mais vitórias este ano, não é? Havia empates, após o Japão, havia empates a 3 entre o Vettel, o Hamilton e o Alonso. O Button só tem 2. Mas, por exemplo, e o Webber também. E o Webber também. Mas agora, a partir da 40, tem 4 vitórias, não é? Com os outros referidos atrás, com 3. Agora, eu acho que isto ainda não é o impulso para o título mundial, não é? Mas o Vettel já recuperou muitos lugares. Epá, ele beneficiou dos pontos e beneficiou do desastre da duas desistências na primeira curva do Alonso nos últimos 5 grandes prémios, que é uma coisa que ele não está nada livre de lhe acontecer. Exato. Numa das próximas 4. O alternador que se foi em Valência em Valência e em Monza, não é? Pode acontecer outra vez. E pode-lhe acontecer o que aconteceu ao Alonso, não é? Exato, outro furo também. Uma coisa qualquer, um embróglio qualquer na primeira curva. Exato. Porque nós, há 3, depois de Monza, estávamos a vaticinar que o Alonso tinha isto praticamente no papo e agora já vai atrás. Porque Singapura, Japão e Coreia foram 3 vitórias para o Vettel. Exato. E em 2 delas o Alonso faz 3º, portanto aí estão, ora, 7, são 10 pontos, não é? Em cada uma delas, 20? A diferença entre do primeiro para o terceiro são 10 pontos em cada corrida, 2 corridas com essa diferença faz 20, e o Alonso estiu no Japão mais 25. Ele recuperou 45 pontos em 2 corridas. Em 3 corridas, exatamente. Exatamente. Foi uma recuperação extraordinária, mas nada lhe... Pá, 45 pontos são quase 2 corridas. Pronto. O que pesa aqui mais a favor do Vettel, até te digo, é o bom momento de forma em que está a Red Bull. E na por cima agora são só tilcódromos. Como tu dizes, o Red Bull dá-se menor. Exceto Interlagos, não é? Exceto Interlagos é tudo tilcódromos, não é? E o Red Bull tem um carro para isso, não é? Mas eu creio que a Ferrari e o Alonso vão fazer um impulso final para ver se consegue. Mas eu creio que se o Vettel ganhar na Índia e o Alonso ficar atrás num pódio, não é? São mais 10 pontos de diferença, não é? E isso até pode fazer com que ele... Pois, mas Pedro, assim, por exemplo, agora imagina que o Vettel faz primeiro terceiro na Índia e no Abu Dhabi. Quer dizer, são 30 pontos. Quer dizer, o Vettel pode ganhar o título em Austin. Pois é. Entendes onde quer chegar? Sim. Em vez de ser Interlagos, ganha em Austin. Portanto, é um risco que se corre, não é? Também é um risco. E depois há também um risco que se corre. Sim. Pode ter um furo, ou um acidente, ou um problema mecânico nas corridas que faltam. Mas o Alonso, como tu já viste, não está livre de um problema mecânico ou de um furo. Portanto, eu acho que tem que ser, não é? As duas próximas corridas, uhum, têm ar de decisivo, não é? Exato. Veremos. Eu acho que pelo que se vê, também dissemos isso em Monza, pelo que se vê, o Vettel tem o impulso, não é? Sim. Já conseguiu recuperar. Está num bom momento, não é? Está um excelente momento de forma. Daí conseguiu recuperar, não é? Ele, em três corridas, é o melhor piloto, não é? E a seguir vem o Alonso, não é? Com dois pódios em três possíveis. Eu estava aqui a ver, curiosamente, a tabela de pontos do ano passado. Ah. E tu lembras-te quantos pontos acabou o Vettel, o campeonato? 300 e qualquer coisa, não. 364. 392. É isso, 392 pontos. E neste momento vai com 215. Uhum. Portanto, isto é outro sinal de que este campeonato está muito renhido e esta balança pode... depender para qualquer lado. Sim, mas agora repara, os 215 é após as 6 corridas. Sim. Após as 6 corridas. E os 392 é após 19. Sim, exato. E o Vettel ganhou o título no Japão. O ano passado. Ganhou no Japão. Com o terceiro lugar. Exato. Com o impulso todo que tinha. Ou seja, o Vettel ganhou o título em 5 provas do fim, não é? Uhum. Na altura, o Vettel tinha, ele foi coroado campeão, para terem uma ideia, em Suzuka, com 324 pontos, não é? Uhum. Mais 114 que o Jenson Button. Isto são os números de 2011 após o Grande Prémio do Japão. Ah, pá, onde é que tu vês essas coisas assim? Depois eu te mostro. Isso aí há tudo. Mas repara, ganhou o título à 15ª das 19 corridas. Agora, se for, por exemplo, se eu vou para o Grande Prémio seguinte, que é um termo de comparação mais correto, não é? Uhum. Nessa altura, o ano passado, o Vettel tinha 349 pontos. Ou seja, são mais... 140 pontos, 130 pontos. Sim, mais... quer dizer... Mas estão, repara, agora distribuídos por mais de 3 ou 4 pilotos. Mas porquê? Por causa do equilíbrio do é, está igual. É o equilíbrio, foi o equilíbrio do ano passado. Deste ano, quero dizer... Em contraste com o domínio do ano passado, não é? Uhum. Portanto, e estamos a falar de um ano que não tem nada a ver com o assunto, não é? Por esta altura, a Red Bull já era campeão do mundo, os construtores. Ele já era campeão. O ano passado, porque eles tinham, para teres uma ideia, eles tinham 140 pontos de avanço sobre a McLaren em 2011. Uhum. Eles tinham 558 pontos ao Red Bull após o Grande Prémio da Coreia de 2011. Após o Grande Prémio da Coreia deste ano, tem 367 pontos, não é? Que são mais 77 pontos que a Ferrari, que é a segunda classificada. Que agora passou a McLaren Mercedes por causa da boa forma do Massa. Do Massa. E a má forma da McLaren, sim, da McLaren, para teres uma ideia, só conseguiu um ponto, uhum, não é? Enquanto que Alonso e Massa fizeram terceiro e quarto, ou seja, 23 pontos por aí. Quer dizer, uhum, Ainda há outra coisa que é, em 2011, à exceção do Petrov e do Eichfeld, que ficaram em décimo e em décimo primeiro no campeonato, respectivamente, que conseguiram, tanto um como o outro, um pódio, em terceiro lugar, uhum. Em 2011, só o top 5 é que subiu ao pódio. Pois é, são os contrastes do como é que eu ia dizer, são os contrastes do campeonato. Tens a ver o que é isto? Ano, um campeonato... cinco, o pódio são 3 lugares e a época toda só 5 pilotos é que vão ao pódio. Sim, mas isso é em 2011. Em 2011. Em 2012, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o... que são 15. Vais até, 15. Vai ser a, vais, tens 15. O piloto está mais abaixo na tabela, que já subiu ao pódio ou Maldonado, com uma vitória. Exatamente. Mas repara uma coisa, tens 18 pilotos que já pontuaram. Desses 18, 15 subiram ao pódio. Tá, este campeonato está muito mais equilibrado. Está muito mais equilibrado, está muito mais espalhado. Espera aí. O pessoal da Force India ainda não subiu ao pódio. Então 13. Portanto, são 13. Ou seja, 13 em 19. Em 18, desculpem. 13 em 18 é que subiram ao pódio. Os últimos pilotos que subiram ao pódio, que não tinham subido ao pódio, foi o conhecido, foram Kobayashi. O Felipe Massa e o Kamui Kobayashi. Portanto, quer dizer, tens 13 e nada está garantido que não suba mais um ou dois, não é? Pode acontecer. Pode sim, é, é uma candidata. A Toro Rosso está em subida de forma. Sim. Quer dizer... Richard a fazer quatro, ou pontuar quatro vezes nos últimos... Três corridas, pontuou três quatro vezes... Nas, sim. Três consecutivas que pontuou 4 vezes em cinco possíveis. O Vergne está a tirar, para teres uma ideia, sempre que pontua, acaba sempre em oitavo. Uhum. Portanto, não, mas e nada me garante, por exemplo, que o Bruno Senna tenha um bom dia, não é? E consiga uma grande posição. Ele, queremos, esta época, já fez uma volta, já mais, fez uma rápida. Volta mais rápida. Já fez uma volta mais rápida. Em Spa. Uhum. E o Maldonado, e por exemplo, pronto, a melhor posição do Senna é um sexto lugar. O Maldonado, tirando aquela vitória, só tinha oitavos. Portanto, e ele, o ano passado, só tinha um décimo. Portanto, exato. O Maldonado está à frente do Senna por causa da vitória. Só. Uhum. Só. Que foi por mérito. Foi por mérito. Sim, foi mérito, então, exatamente. Não caiu do céu aos trambolhões, isso é verdade. Sim. Mas. Não, o equilíbrio do calendário do campeonato é muito grande. E ainda falta mais 4 corridas para ver mais algumas coisas. E isto nota-se nestas estatísticas de. Exato. Exatamente. Vais ver o calendário, vais ver a tabela dos pontos da Fórmula 1. Não tem nada a ver. Por exemplo, com o que era o que tinha sido o ano passado, não é? Uhum. Nada. Nada, nada, zero. Se bem que os protagonistas são os mesmos. São quase os mesmos. Bem, o Raikkonen não estava a correr em 2011, não é? Ok. E está a fazer um bom regresso. É um piloto absolutamente regular. Uhum. Sem dúvida. Não vejo se eu vejo nenhuma e está... Está em terceiro, se bem que já está arredado da luta pelo título, diria eu, com 50 pontos, mais de 50 pontos em atraso em 4 corridas. Sim, matematicamente, mas matematicamente só vai ficar fora do baralho, talvez lá para Abu Dhabi. Matematicamente, até o Button pode ganhar. Sim, mas como ele desistiu da última corrida, já é um bocado, já está um bocado fora do alcance, não é? Uhum. Pronto, bem, enfim, passamos. Olha, para o... quanto aos rallies, uhum, eu devo dizer que aquilo para mim não é uma seca gigante. Mas esta semana tivemos uma coisa completamente, como é que eu ia dizer... pronto, foi uma semana, está a ser uma semana agitada. A Mini oficialmente vai-se embora, mas os carros continuam-se a preparar-se para o ProDrive. Uhum. Ford vai-se embora, mas os carros continuam a ser preparados pela M-Sport, do Malcolm Wilson. O Latvala vai para a Volkswagen, vai ser companhia do AG. Eventualmente o Sordo está a caminho da Citroën para ser companheiro em part-time do Mikko Hirvonen, porque o Sebastian Loeb vai fazer 5 rallies em princípio. Isso é que eu não percebo. Então o gajo reforma-se em part-time. Vai fazer um part-time. Não, mas é assim, eu não ficaria nada admirado se a Citroën pusesse três carros, aliás, de prevenção, faça um esforço maior, porque o Loeb vai fazer uma transição para, em princípio, a Endurance. Tem lá a sua equipa no GTs ou no Endurance francês, quer participar do Mundial, provavelmente no FIA WEC, que é o World Endurance Championship, provavelmente quer fazer 24 horas de Le Mans. E eventualmente quer se adaptar à pista, não é? Porque é assim, primeiro de tudo, nesta altura do campeonato, o Loeb só confirma Monte Carlo. E há outros rallies em aberto. Pode correr em França, pode correr na Alemanha, porque são rallies de asfalto. Uhum. Pode querer correr, por exemplo, na Finlândia. São 4. Depois ficas ali a ver, se calhar vai para a Argentina, ou se calhar vai para Portugal, ou se calhar vai para a Catalunha, ou se calhar vai fazer o Rally de Gales. Ou seja, está a fazer uma espécie de part-time. E nada pode garantir que, das duas, uma, ou contratam o Sordo para ficar com o legado do Loeb nas restantes corridas, ou seja, em vez de fazer 13, faz 8. Ou então prepara uma dupla Hirvonen Sordo para toda a temporada e um terceiro carro em stand-by para o Sr. Loeb. Pode ser possível, não é? Sim. Mas isso tem que se ver. Depois ele tem que chegar ali e dizer: olha, vou fazer assim, vou fazer assado. Por acaso estava a discutir isto semana passada com um amigo meu. Começamos a pôr a hipótese que, vamos supor que o Loeb fazia 5 rallies e ganhava todos os 5 rallies. Ou seja, são 125 pontos. Para um tipo que está em part-time, é um grande candidato ao título, não achas? Ou pelo menos uma que teria a capacidade para baralhar e voltar a dar. Porque a Citroën é a favorita, de uma certa forma, porque a Volkswagen vai demorar a engrenar. Uhum. A Ford, nos primeiros tempos, lá com a M-Sport, nos primeiros tempos, ainda pode dar luta, não é? Por exemplo, o Otanak e o... talvez o Peter Solberg. Ou então o Mads Otzeberg, não sei tanto, porque eu já ouvi falar que ele quer ir para a Hyundai. A Hyundai vai entrar aos poucos, não é? Sim. Pouco como está a fazer a Volkswagen, ou mais... Não sei, é que eu não sei. Eu dava a impressão que quer fazer como a Mini em 2011. Inscreveu-se a meia dúzia de rallies e não contava para o título de construtores, claro. Inscrevia o carro para meia dúzia de rallies, fazia o desenvolvimento e pronto. O Sordo, a Mini, aparentemente, pá, o que eu li do comunicado da BMW é que eles iam fornecer os motores e a tecnologia para ajudar na ProDrive. Uhum. Ou seja, ou a Dajuzuma ou a Mini ou a ProDrive arranjou um patrocinador para segurar o programa. E aí eu já ouvi falar que o Evgeny Novikov pode ir para lá no lugar do Sordo. E provavelmente pode ir o Chris Meek ou o Chris Atkinson, entre outras coisas, para ajudar na equipa. Ou então pronto, enfim, veremos o que é que vai dar. É assim, mas o que eu digo é o seguinte: tu vais ter três construtores oficiais, mais dois preparadores com carros de outras marcas, e eventualmente em 2014 vais ter, por exemplo, a Toyota a chegar. E sabes lá que mais construtores. Quer dizer, há muita gente que diz: ah, isto vai acabar. Quer dizer, é um bocado do desconhecimento das coisas. as coisas vão avançar. Por exemplo, o próprio M Sport disse que o R5, que é novo, que vai ser, vão ser substitutos dos S2000. Sim. Por exemplo, o Fiesta R5 da Fora vai ser preparado pela M Sport. Eles garantiram isso. Em relação, por exemplo, a Peugeot está a fazer um carro desses, não impede que eles, dos uma, ou a Citroën está um bocado de saída para 2014 e vai para, já vou falar que vai para, está a negociar a sua entrada no WTCC, e o substituto poderia ser a Peugeot, não é? Com o 208. Mas, só vendo. Mas eu creio que... Bom, eu só sei é que, saindo o Loeb, uhum, pode ser que aquilo, pelo menos para mim, fique mais interessante. Agora tem... Está com pouco interesse. Pá, é muito secante. É assim que eu me sinto com essa... Sim, vais ter... Em 2003 vais candidatos ao título, não é? Vais ter o Irvana, vais ter o... Vai ser o AG, vai ser o Latvala, vai ter eventualmente o Osberg, o Novikov, vai ter eventualmente o Solberg, que se arranjar uma equipa oficial, uma equipa oficiosa, ou monta de novo a sua equipa privada. Quer dizer, não, o Mundial de Rallys não vai desaparecer. Ah, e outra coisa, e agora tens um novo promotor, que é, adivinhem lá, a Red Bull. A Red Bull está em todas. Para quem não sabe, há cerca de 3 semanas, ou 2 semanas, foi a meio de setembro, a FIA decidiu entregar a promoção do WRC a uma firma de eventos que foi construída pela Red Bull. Não é? E a Red Bull, que eu saiba, acho que vai ser a patrocinadora, vai sair da Ford, da Citroën, quero dizer, para patrocinar os carros da Volkswagen. Ah, é? Bom, isso é um registro importante, não é? Sim, mas isso é... Não sei se é uma confirmação oficial, mas aparentemente eles estão inclinados para aí. Ok. Pois, porque ser promotor ou ser patrocinador, isso pode haver e depois pode haver um conflito de interesses. Sim, também é essa coisa, né? Não é? Quer dizer, se tu és o responsável pela transmissão para decidir o que é que aparece e o que é que não aparece, uhum. Bom, exato. Mas isto não estamos a falar de dinheiros públicos e portanto podem fazer o que quiserem, exato. Não, é só pronto, é só como é que eu ia dizer, é o. Por acaso, o gajo que transmite os rallies. Mas acho que a FIA, não é? Vai controlar isso mais ou menos. Vai controlar isso mais ou menos, não é? Não vai fazer nenhuma cagada. Entre aspas, não é? Pois. Entre aspas ou não? Sim, mas isso não. Mas eu acho que, para teres uma ideia, isto está tudo muito controlado. De uma certa, por exemplo, o Mundial 2013 vai ser nos mesmos sítios. A única agitação é em termos construtores, não é? Mas mesmo assim vão aparecer muitos pilotos que vão fazer, pronto, pegam nos seus carros privados e correm, não é? Nem todos os rallies, mas correm. Ah, já agora, se quiseres comprar um Ford Fiesta WRC usado, mas em bom estado, são 300 mil euros. O Procop está a vender o dele. Ah, é? Uhum. eu vi o anúncio para aí há umas 2 semanas. Ok. Eu não quero. Se quiseres, podes comprar, que eu não me vou meter na... Estás à vontade. Estavas numa de pedir autorização. Ei, ó Pedro, quer comprar e tal? Eu sei que também estás interessado. Não, não estou. Podes comprar à vontade. Ah, está bem, obrigado. Nada. Avançando. Félix Acosta. Ah. Isto é um tema recorrente aqui no nosso programa. Eu acho que vai ser cada vez mais recorrente. Pelas melhores razões. Exato. Vai ser cada vez mais recorrente. Ainda por cima, este fim de semana é a última etapa do World Series Barnou. World Series Barnou em Barcelona. Uhum. E sabes o que é que eu acho interessante? É que este apoio que a Red Bull deu ao Félix Acosta deu-lhe uma motivação gigante. O facto de ele não ter que pensar se para o ano tem dinheiro ou não para competir, ou seja, no fundo, antes as coisas não estavam só do lado dele. Agora, ele ser campeão na Fórmula 1 depende dele. Ou pelo menos chegar lá, depende dele. Exato. Se ele tiver resultados, tem dinheiro e tem carros bons. Isso. É ou não é? Isso. Isso dá-lhe uma força gigante, porque tira-lhe preocupações e deixa-o concentrar-se naquilo que ele tem mesmo que se concentrar, que é ser o mais rápido e ganhar corridas. Que é o que ele tem feito às pargas desde que é piloto Red Bull. Aliás, o gajo no World Series by Renault, desde que entrou, é o segundo gajo com mais pontos. É, exatamente. É o segundo gajo com mais pontos. O que levaria a crer que se ele não tivesse entrado a meio do campeonato ou até depois, não sei quantas corridas são. Quantos fins de semana? São. Creio que são 9 fins de semana duplos e um mais um, o que é o Mónaco, que é. Ok. Que é o singular. Se ele fez sensivelmente metade do campeonato, o que leva a crer que se ele tivesse feito. Ele fez. Para teres uma ideia, ele falhou os três primeiros fins de semana. Pronto. Ele entrou em Nürburgring. E vai em sexto e tem possibilidade de acabar em quarto. Exatamente. Salvar, não é? Pá, isto é excelente. É. Pá, excelente. Podemos dizer que ele ganhou. Podemos dizer que ele subiu ao pódio em 4 das últimas 5 corridas. Fez. Ganhou 2 corridas, claro, pelo meio. E é isso que tu dizes, quer dizer, se ele tivesse entrado no início da temporada, provavelmente era candidato ao título, não é? E para teres uma ideia, também já houve mais pessoal a entrar a meio do ano, não é? Sim. Do piloto que entrou a meio do ano, foi o que marcou mais pontos. E é preciso lembrar que ele não conhecia o carro sequer. Sim, não conhecia o carro, não é? Teve uma adaptação muito rápida, muito veloz e muito boa. E pelo que eu ando a ouvir, os responsáveis da Red Bull só têm elogios para ele, não é? E o facto de ele, em 2 meses, sim, menos, não, acho que 1 mês e qualquer coisa, não é? A Hungria foi no início de setembro, por exemplo, ele andou na Hungria. Deu umas voltas com o RB6, creio eu, na Hungria. Sim. E agora na Coreia, uma semana, no fim de semana do Grande Prémio do Japão, foi dar também mais uma demonstração em Seul. E desta vez com o RB7. Exatamente, desta vez com o RB7. Quer dizer, não é um piloto qualquer, não é? Embora eu diga isto. Daquilo que eu vi, que eu vejo do World Series by Renault. Por exemplo, em 2010 ou 2011, pronto, estou a falar do Daniel Ricciardo, não é? Ele também andou muito veloz e andou nos primeiros lugares, acabou o campeonato no quinto lugar. E ele já era piloto da Red Bull e já tinha experiências de Fórmula 1. E fazia o World Series by Renault ao mesmo tempo do que a Fórmula 1. Quer dizer, no final, o que é que eles querem? Querem bons pilotos, não interessa ganhar títulos. Interessa. Porque assim, porque é que tu achas que eu às vezes eu penso que o Félix da Costa poderá ter uma chance de ir para a Fórmula 1 já em 2013. Porque eu acho que o talento dele é tão grande que a Red Bull vai querer metê-lo o mais depressa possível lá. Não interessa como. Para ter-se uma ideia, o Ricciardo fez no início de 2010 ou 2011, eu creio que foi em 2011, só vendo agora, fez meia dúzia de fins de semana como terceiro piloto da Toro Rosso. Sim. Na primeira parte da temporada foi sempre o terceiro piloto da Toro Rosso, ou seja, pegou no carro à sexta-feira. E houve essa hipótese em 2003 da boca de Martin Brundle na Sky. A hipótese de darem ao Félix da Costa meia dúzia de fins de semana, se isso acontecer, se confirmar, pode-se-lhe dar em meia dúzia de fins de semana, ou de sextas-feiras, se preferires, ao Félix da Costa, em 2013, isto pode significar uma de duas coisas, para teres uma ideia. Ou a Red Bull pressiona, ou o Richard, ou o Vergne, para fazerem bons resultados. Caso contrário, saltam fora. Eu não acredito muito nisso, porque a hipótese de haver duas vagas na Red Bull em 2014 é grande. Uhum. É grande. Ou então, segunda hipótese, como aconteceu com o Richard em 2011. Eles deram $1,5 milhões à Espanha para o meter lá durante, pronto, a segunda parte da temporada, para ele ganhar ritmo competitivo com o carro, para depois, no ano seguinte, entrar na Toro Rosso, como fez agora. E como está a fazer, está a fazer um campeonato razoável. Uhum. Portanto, eu não acredito muito no despedimento, quer do Richard, quer do Vergne, no final de 2013, porque vai haver vagas na Red Bull. Pronto. Nem que seja o Webber, por exemplo, há uma hipótese que se aponta, o Webber pode ir para a Ferrari, em 2014. Ou então, pronto, aposentar, não é? Uhum. Retirar-se. E depois, claro, há aquela ideia de o Vettel também ir para... Não, mas isso também é outra coisa do qual eu não acredito, não é? É por acaso, li essa notícia no BBC e mesmo os insiders do paddock não acreditam muito nisso. Pronto. Não acreditam muito nisso. Agora voltando ao Félix da Costa, quer dizer, está ali um talento, eles sabem que é um talento. Uhum. Sabem que é um grande talento. É assim, isto é normal nós ouvirmos cá em Portugal, nas publicações nacionais, por causa é um bom tema para falarmos também. Uhum. É recorrente ouvir, é este miúdo, ouviu-se com o parente, ouviu-se com o Albuquerque, é este que nos vai levar à Fórmula 1, mas lá fora nota-se que não falam muito dele... E, portanto, não se consegue bem ter a certeza, ou até se consegue dizer, percebe-se que não são nada extraordinário, mas com o Félix da Costa, não. Não, a própria imprensa internacional... Sim, mas também eu já ouvi elogios do parente. Também ouvi elogios do parente. O problema do a diferença entre o parente, o Albuquerque, do Félix da Costa, é que, no caso do parente, não teve... Por exemplo, ele é piloto agora, piloto da McLaren nos GTs. Estás a entender? Uhum. Para teres uma ideia, a McLaren apoia um rapaz holandês chamado Nick de Vries. Estava agora a ver lá a série de animação e fizeram um episódio só com esse miúdo. Uhum. Esse miúdo está na Fórmula Renault 2.0. Está no primeiro degrau dos monolugares. Tem 17 anos ou 18 anos, não tenho agora a certeza. É de 95, pronto. Se o Álvaro Parente tivesse sido captado pela McLaren em, vamos supor, em 2001 ou 2002, do género, eis um gajo para acompanhar, vamos supor, Lewis Hamilton. Estás a entender? Porque, para teres uma ideia, o Dick de Vries tem um contrato de desenvolvimento de 10 anos. Se o Ronan tivesse apanhado o Álvaro Parente em 2002... Percebes? Neste momento era piloto da McLaren na Fórmula 1. Se calhar nem estava no lugar do Lewis Hamilton. Percebes? Uhum. Quer dizer, também é um bocado. As equipas também têm que ajudar, não é? Mas repara que o Félix da Costa só é piloto da Red Bull aos 21 anos. Não é aos 11 ou aos 12. Não. É aos 21. Mas, sim, aos 21. Mas se tu fores ver bem, desde os tempos da Fórmula Renault, que toda a gente anda a vê-lo. Percebes? Toda a gente anda a observá-lo, que toda a gente reconhece, ali está um tipo com talento, não é? Tem uma facilidade, tem uma adaptação, eu nunca vi, deve ser dos poucos pilotos que eu conheço, e já vi muita coisa, é dos poucos pilotos que eu conheço que tem uma facilidade de adaptação ao carro enorme. Comprovadíssimo este ano. Sim, mas por exemplo, eu ainda recordo do primeiro teste que ele fez no World Series da Renault, em 2008, em Paul Ricard, e ele fez o segundo tempo. Estás a entender? E estamos a falar de um carro que era... Pá, que tinha passado um Fórmula Renault... Ele ainda andava no Fórmula Renault 2.0, foi para um carro com o dobro da potência e adaptou-se bem. E não esquecer o teste com a Force India em 2010, no Abu Dhabi, em que faz o terceiro tempo com Force India. Sim, faz 60 tempo com Force India. E ali, ao contrário... E dá segundo e meio de vantagem... E consegue um tempo de segundo e meio melhor que o do Paul Di Resta, que na altura ainda era o terceiro piloto da marca, que deveria ser melhor o carro. Exatamente. E não esquecer que ali aquilo é um teste em que é só miúdos, todos a tentarem impressionar toda a gente. Portanto, ali ninguém anda devagar. Uhum. Exato. Eu vi sempre que teve um... houve um excelente feedback, etc, etc, etc, que adaptou-se bastante bem com o carro, entre outras coisas. Agora, provavelmente, o próximo agreste rookie test em Abu Dhabi, ele está lá certo. Ele já admite isso. Uhum. Ele já admite que vai para o rookie test, só que não sabe aí. Se é um Toro Rosso, se é um Red Bull. Quando é que lhe telefona para dizer, para confirmar a notícia? Mas ele... Ele já admite que eu vou ao rookie test em Abu Dhabi. Já diz isso. Se não sabe, se é um Toro Rosso, se é um... Provavelmente é o Red Bull. Sim, é capaz. Ele está a dar voltas no Red Bull, é por aí, não é? Uhum. Tem um rookie test. Quer dizer, eu acho que ele conseguiu... Porque assim, o Helmut Marko está ansioso para arranjar outro Vettel. Ele pode ficar lá e provavelmente encontrou ali, e não é alemão, não é? Como nós ficaríamos contentes, como ficaríamos cheios de felicidade que o próximo Vettel fosse português. Pois, exato, quer dizer, depois se calhar terias outro Alonso Mania, não é? Que venha, pois, seja português, é pá. Agora há uma outra coisa. Voltando um bocadinho atrás para o World Series by Renault, se fores, pronto, como tu sabes, vai encerrar as suas atividades em Barcelona, e o Félix da Costa pode muito bem incomodar a luta pelo título entre o Robin Frings, que eventualmente pode ser o terceiro piloto da Sauber, não se sabe bem. E o Jules Bianchi, que ainda não acabou. O Sam Bird é o terceiro, mas está um bocado já distante. Portanto, ele pode muito bem fazer um grande fim de semana e incomodar os dois, não é? Atrapalhar os dois, se tu preferires. Portanto, ele para chegar, vamos supor, ao quarto lugar, que é o alcançável. Poderá muito bem prejudicar um dos dois candidatos, que é bem possível, não é? Portanto, é bem possível. Olha, eu sinceramente espero que assim seja. Pois, exato, e depois ficas assim, agora imagina que ele sobe ao pódio nos dois, como aconteceu em Paul Ricard. Não é? Depois tu ficas um bocado a pensar, epá, podia ter entrado logo nisto da época e ele era candidato ao título. Mas pronto, acontece. Mas é como tu dizes, desde que ele entrou é o segundo piloto com mais pontos. Agora não sei quem é o primeiro, é o Bianchi, não é? Não sei, por acaso não sei. Também não sei qual é que é a diferença. Não deve ser muita, porque se... O quê? Em relação a quê? A diferença desde que ele entrou, a diferença de pontos que marcou para o gajo que marcou mais. Eu vi isso no outro dia, eu acho que não deve ser muita. Eu sei que, pronto, o Félix da Costa tem 116 pontos, não é? E começou a correr em Nürburgring, que era a quarta etapa do campeonato, e marcou 2 pontos logo no primeiro, uhum. no primeiro fim de semana. Agora, para teres uma ideia, quem era o líder, eu creio que era o Bianchi na altura. Sim. Por causa dos pódios. Não era tanto por causa do... Ou era o Fringe. Acho que era o Fringe. Que ele já tinha 3 pódios e uma vitória. Mas para teres uma ideia... O piloto tem agora mais vitórias no... Aliás, são 2. Já são 3 vitórias cada um. Que é o Fringe e o Bianchi. Têm 3 vitórias cada um. Depois vem a seguir, e eu falo, já Costa tem 2, mas por exemplo, está ao mesmo nível do Sam Bird, do Nicky Oli e a Oli, e o do e, pronto, e mais ninguém. Quer dizer, estamos a falar de um tipo que chegou, caiu, entre aspas, do céu aos trambolhões, e a meio da época faz duas voltas mais rápidas, ganha duas corridas. Para teres uma ideia, o gajo que ele substituiu, que era o inglês, que era o Lewis Williamson, não tinha ponto algum. Por isso é que levou o chute no rabo, não é? Exato, por isso que levou o chute no rabo. Não tinha ponto algum. E depois deu no que deu, não é? Que é o que acontece ao Félix da Costa se ele de repente deixar de... Pois, mas isso é... Mas isso é toda a gente, Pedro. Isso uhum. É toda a gente, não é? Claro. É por isso que o pessoal prefere ter dinheiro no bolso, porque se não tiver resultados, chega lá e diz assim, meu amigo, tenho aqui 50 milhões. Você precisa dos meus 50 milhões. Portanto, eu fico aqui, está bem? Quer dizer, é um seguro de vida. Né? Eu estou seguro de vida. Quem diz 50 milhões diz... Estou a falar da Fórmula 1, evidente. Mas, para teres uma ideia, num GP2, isso havia números do início do ano, em que dizia que se tu quisesses comprar, se quisesses fazer uma temporada inteira, tinhas que ter à volta de 1,5 a 2 milhões de euros de lado para o comprar. E é por isso que, por exemplo, muitos bons pilotos, pura e simplesmente, preferiram emigrar para... para o World Series by Renault, porque uma temporada, mesmo para pagantes, era 1 milhão de euros. 800 mil a 1 milhão de euros. Estás a entender? Uhum. Portanto... Isto são números, em tempo de crise... Importantes. Importantes. Uhum. Portanto, é isso. Paulo, ficamos por aqui, já estamos com mais de uma hora. Exatamente. Mais coisa, menos coisa. 1 hora e 2 minutos e 45 uhum. segundos, mais 30 segundos de introdução, é por aí. É. Tá bom, então vamos ficar por aqui? Vamos. Tá bom, então até para a semana. Até para a semana. Tchau.